andrecedesmoral.com.br. Som de paredão, paredão. A gente já não tá mais junto. Acabou, acabadinho de tudo. Mas não é porque eu já te esqueci, que eu não sinto saudade da sua cama quando bebe dá vontade. Alô, ex-amor. Já te superei, mas quero fazer amor. Alô, ex-amor. Já te superei, mas quero fazer amor. Dá aquela sentadinha, por favor. Dá aquela descidinha, por favor. Jeito que a gente fazia até amanhecer o dia. Aquela sentadinha, por favor. Dá aquela subidinha, por favor. Jeito que a gente fazia até amanhecer o dia. Vai! Som que toca no seu paredão. Vem com aquela banda dos paredão, vai! A gente já não tá mais junto. Acabou. Acabadinho de tudo. Mas não é porque eu já te esqueci, é que eu não sinto saudade da sua cama quando bebe dá vontade. Assim ó. Alô, ex-amor. Já te superei, mas quero fazer amor. Ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor. Dá aquela descidinha, por favor. Dá aquela descidinha, por favor. Jeito que a gente fazia até amanhecer o dia. Dá aquela subidinha, por favor. Dá aquela subidinha, por favor. Jeito que a gente fazia até amanhecer o dia. Som de paredão, paredão. André Cedês, a potência dos paredões. Estrala nos médios, hein? Quer o pegação?